eu pensei em falar pra ti quando eu te vi passar por mim fumando aquela blunt. Pensei em comentar pra ti de tantas coisas que eu pensei naquele único instante. Batom vermelho, vinho tinto no recinto, não havia uma beleza mais estonteante. No seu olhar um misto doce entre o céu do dia e a noite se encontrando no horizonte. Ei! Até pensei em aprender a falar de amor pra conversar contigo, pois é só o que tu é. Quando senti espiou, tudo apagou, cê levou toda a luz contigo, pois é só o que tu é. É muito soul o que tu é também. É muito jazz e você manda bem. Cê fala classe, eu digo você tem jeito lindo, baby, this way you make me insane. O bar esvazia no anoitecer, as luzes caem, quem brilha é você. É seu momento, se entrega, bebê. É hora da lua brilhar, faz acontecer. Noites e noites e noites de sábado, estrela passar. Noites e noites e noites de sábado, aquece de acordo com o frio, então você se movimenta pra se aquecer. Falar de amor te faz sentir um vazio, por isso que você sempre me compensa com prazer. Aí, mas só que eu quero que você aprenda com o seu passado. Pensa bem, não faz me esquecer. Tudo de bom e de ruim que você foi e que sentiu ainda é uma parte de você. Acorda pra realidade, gata, entenda isso. Durma comigo, no novo não é realidade. Entenda minha situação, isso é sem compromisso. É o que chamam de feitiço da cidade. Não acredite em tudo que eu digo, pois pra ti nem tudo que eu digo é verdade. Quando nos conhecemos, seu olhar me disse a mesma coisa. Obrigado pela sinceridade. O sexo é bom.